Salvador, muito bom dia. Tá 3171, índice da ECA, autorização Guarulhos. E vocês passaram. Pronto, cópia. Prossiga. Guarulhos autorizado. 34, apêndulo 10, bridge, apêndulo no meia. Decola 10, direita, saída da Euleda, após voa direto bridge. Controle 198, transponder 5511. Cruzativa 340 para São Paulo, Guarulhos, apêndulo 0, bridge, apêndulo no meia. Decolada 10, curva direita, saída da El, transição lead, após voa direto bridge. 198, controle 5511, transponder 8317. Confirme só o transponder. 5511. Negativo, transponder 5411, 5411. CJ transponder? 5411, 3171. Correto, portão 612, reporte pronto. Poderia informar para o controle aqui, na saída da EL, transição vida. A gente não tem condições de passar 20 milhas acima do 130 na rádio 98. Tem condições de passar acima do 130. Estou na carta. 715, passando em Índia Serra, abaixado, checado, tem o campo aviso. 715, avistado, pouso autorizado. Vento 310 graus, 5 nós. Livre pouso, 910, gol no 715. No ponto de espera, quando chamar a torre, lembre a torre dessa restrição operacional do senhor, que a gente coordena com o controle. Eu para o senhor decolar mantendo a proa por algum tempo, para o senhor ter a capacidade de cruzar o nível, ou coordenar com o controle a liberação dessa restrição. Beleza, a gente volta da torre então, obrigado. De nada. Passará no localizador estabilizado 2973. Alfinha que é suficiente, bom dia. Número 3 na aproximação. Retração do silenciamento. Mantenha presente pro limite o localizador. Desça 3 mil pés. Ajuste 102. Desce 3, Silvio e 12. Mantenha presente pro limite o localizador. No 715 no solo ao 51, táxi via Alfa e Juliette, portão 9. Alfa e Juliette para o 9, o gol no 715. 5973, estabilizado, localizador da 10. Rio 5973, VLS, chame torre 118, decimal 95. 1895. Gol 1897 para o localizador esquerda, pro 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, vai reportar estado 1897. Afirma 9897, desça 2000 peças, estado 2012. 2012, 1897. 73, fogo autorizado, 910, vento norte com 29. Autorizado pouso, vento norte com 29, Rio 5973. Para o pushback, acionamento, TAN 3171, no portão 6. Bom dia, Mike Eco Delta, a chegada a Mari, reporte no ideal de descida, VLS X-Ray 190. Acionamento, temos a aeronave da Guaí, vai ingressar no pátio, assim que é possível, se eu ser autorizado. Ok, tá aguardando. Gol 804, desça para 2000 pés, ajuste 1012, reporte, localizador, pistão 0. 2012, reporte estabilizado, gol 10, no caso. 1804. Gol no 715, desconsidera a autorização para prosseguir para o gate 9, reporte antes da Juliette. Reportagem da Juliette, gol no 715. Salvador, bom dia, gol no 897, final da 10. Gente, gol no 897, continue na aproximação, aguarde autorização de pulo. Aguarda. O Rio 5973 no solo 56, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Pouso autorizado, 90. Venta norte, 3 nós. Livre pouso, 90, boa noite, 97. Próximo é Juliette, voo 1975. Tem a posição, voo 1715. Mantenha 2 para Juliette, voo 1715. 71, não confirma estimado para iniciar. Vai iniciando, daqui a 2 minutos já vai iniciar. Tá totalmente pronto? Confirmativo. Gente. Mantém a posição, 30 segundos, só para passar a aeronave a cauda, após o senhor inicia. Beleza. Após o Boeing da Gol, autorizado a iniciar. O Rio 5973, prossiga para o Pátio 3, via Juliette. Confirmando, após a passagem do Gol, tanto autorizado, TAN 3, você chora. Temo. Obrigado. Nada. Sou Salvador, muito bom dia, o Azul 4201, a informação é 340, Campinas. Chegou a 340, Campinas. Aguardando, seria aprovado a subida. Dael Leda, pós direto bridge. Obrigado, Dael Leda bridge. 897. É o solo ao 59. Chama o solo 219. 219. Solo, Salvador, bom dia. Agora 897, viu, Bruno? Boa noite, 97, táxi via Alfa e mantém antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, boa noite, 97. Táxi da 2010, 12, tá 3593. Gol 804. 804, Liz LS, chama torre 18, decimal 95. 1895. Pouso autorizado, 90, vento 300 graus, 3 nós. Ele pousa 10, gol 804. O Azul 4040, aguarde a cópia, número 2. É a da Elle da Bridge. Obrigado. O previsto é o meia dúzia. Assim que a aeronave da TAM iniciar o táxi, o senhor prossegue até o meia dúzia. Após o início do táxi do TAM, prossegue com meia dúzia, agora nós estamos. Tráfego, bom dia, Oxanero 6211. Bom dia, Oxanero 6211. Aguarde cópia para o Galeão, número 3. Afirmativo, o senhor poderia adiantar sua saída? É o Leda Bridge. É o Leda Bridge, obrigado. Ataque do TAN 3171, 116 a bordo, 3 horas até no Galeão. CESP, TAN 3171, táxi autorizado pelo pátio e Índia, ponto de espera da 1-0-1895, a torre. Pátio e Índia, condulado 1895, obrigado, bom trabalho. TAN 201, cópia. Dois Arona, tá na escuta? 4040, cópia. 4040 tá autorizado. Com fins no nível 340. E a peso Luna 6. Decola da 10, curva à direita. Subida da El, Leda Bridge. Controle 19.8, transponder 5423. Direita, solo 219. 219, 1804. Correto, chamei pronto no portão 3, azul, 4040. Fala, bom dia, boa noite, 04, Bruna Alfa. Bom dia, boa noite, 04. Tá livre o táxi, via Alfa e Juliette, o gate é o 08. Alfa, Juliette, 8, boa noite, 04. Trato do Salvador, 3290, portão 02, para 3330. Gente, aguarde a cópia, tá 3890. Aguarde. Chanel 62, 1 ano, cópia. 62, 1 ano, prossiga, cópia. Autorizado, Galeão, nível 360. Via Pezulu 10 até SMAP, após conforme o plano. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. Controle 119.8, o transponder é o 5434. Autorizado 360 para o Galeão, uniforme Zulu 10, SMAP, Lúcio, Barbacena, Toquim. Decolada 10, direita, da El, Leda Bridge, 198-5434. Correto, chame no pátio 3, quando pronto, o Oxenai 629. Chamamos, obrigado. O Azul 4201, na escuta para a cópia? Pronto para a cópia, 4201. Autorizado, Campinas, nível 340. Via Pezulu no 6 até Belo Horizonte, após BH Trive, após Trive conforme o plano. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após Leda Bridge. O controle 19.8 e o transponder 5431. Obrigado. Até Belo Horizonte. Decola da 10, curva direita na subida da El, Leda após Bridge, 198, controle 5431, transponder, 5431. Correto, chame para o puxo e acionamento, Azul 4201, né? Chama de acordo com o 4201. A 3890, cópia. Afirmativo, TAM 3890, está autorizado Recife, nível 330, via Peruísque 58. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119.8 e o transponder é o 5426. Autorizado Recife 330, via Peruísque 8, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju, 1198, controle 5426, transponder. Correto, chame pronto, então 3890. Chama nessa, pronto, 3890. Pouso autorizado na 10, vento calmo. Eu deposito, tá 3153. O 3171 decolou 09, coordenação com controle está autorizado, manter o perfil da DAEL. Aí ele está ciente que o senhor não vai cumprir a restrição do 130. 3171 ciente, vai manter então o perfil da DAEL, ciente que não vai cumprir a restrição. Correto, chama o controle, 198, bom voo. 198, boas festas, bom trabalho. Senhores também. Patrulha de Salvador, bom dia, TAM 3171. Bom dia, TAM 3171, contato no radar, subiu 340, saída da EL. 3171, contato no radar, subindo para o 340 da EL, vai passar 20 milhas DME, programado nível 115. Quente, a restrição é para a cabeceira da 28, pessoal da 28, eu tenho um motor. Tá ok então, obrigado. Salvador, 10, direita, 1219. Gente, tá 3153. Aqui é com Delta, vetoração sequenciamento, número 2, aproximação, esquerda proa 015, limitado pela magnética 1005. Vetoração sequenciamento, esquerda para 015, limitado pela magnética 100 DTB Simbra. Opcionais 570, desça para o nível 050. 050, apagado 6570. Até chamar 219. Afirma 219. Salvo TAR 3053. 3153, táxi via Alfa Juliette, o gate é o 11, gate 11. Alfa Juliette para 11, TAR 3153. cargo 6570, desça para 2000 pés, Rádio Oxidão Tinto 012, reporte no local de agora. 2010, 1012, confirma. 012, 1012. Ok, reporta no localizador, descemos a 2010, dá para cargo 6570. Direita para 090, aqui é o Delta, reporte o localizador. Completa a direita 110 para o lock. Delta reduzão 50 nós. Ela vai seguir um 4767. Direto para reduzir a marcha. Zero, até 3171, pode chamar o centro? Centro Recife em 1251, na alterna 3365, 3171. 3171, muito obrigado, bom trabalho, boa festa. Igualmente. Obrigado. Solo Salvador, 3890, portão 02, 57, informação. Autorizado, 3890, chame táxi. Chama para o táxi, 3890. 6570 está estabilizada no final do procedimento, pista 10. Avisão 6570, liberei a chama torre 118, decimal 95. 18? 95. Ok, bom dia. Delta, complete IRS, chama torre 1895. 1895, obrigado, bom dia. Salvador, azul 4201 para pushback e acionamento, o gate 1. 70. Satã está iniciando no gate 2. Aguarde a autorização. Aguardando 4201. Vento norte, 1 nó, ajuste 1012. 1012, livre pouso, pista 10. Oi, bom dia, Mike, é pro Delta 3000. Queco Delta, número 2, pau no zero, fica atento à esteira do 67, aguardando pista livre. Queco 362, eu vou na proa de Bonf, para a chegada Bonf, no ponto ideal, desse hotel 050. Para o táxi, Zona 3890, com 163 a bordo, 2 horas e 45, da autonomia, o Fernando Natal. Vicente, o TAM 3890, vira o táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895, a torre. Direita, 1895, ponto de espera da 3890. O azul 4201, autorizado, puxa acionamento, chame para o táxi. Autorizado, chama para o táxi azul 4201. Solo Salvador, muito bom dia, 3504, seguinte da informação ECO 150 para Aracaju. Ok, 3504, eu tenho aprovado aqui o nível 190. O senhor aceita ou aguarda a coordenação para o 15? Ok, a gente aceita o 190. Ok, então está autorizado Aracaju, nível 190. Decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, após Jamo e após direto Aracaju. O controle 19.8. O transponder é o 5447. Afirmativo, pouso 17. Ok, cancelado 222, ajuste 1012. Prossiga para 17, aposta na final da mesma. Aposta na final da 17, mais que é com o Delta. Correto, trip 5514, chame para o push, acionamento. Falou, Salvador Azul 4040, pronto para push e acionamento, posição número 3. Tente, Azul 4040, aguarde, temos um tráfego da companhia retaguarda. Cliente, na escuta azul 4040. Paulo Salvador, bom dia, gol no 607, posição 5, informação ECO, autorização Guarulhos. Bom dia, gol no 607, aguarde um instante, cópia para Guarulhos. Ok, só saída por gentileza. É a da Eulida Bridge. Da Eulida Bridge, obrigado. Salvador, bom dia, 642, informação ECO, autorização para Recife. Bom dia, gol no 642, aguarde a cópia Recife, é o número 2. Fala, gol no 642. Salvador, bom dia, 35 no frete, informação é com autorização Brasília, está no box 4. Gente, no gate 4, aguarde cópia, o número 3, o TAM 3507. água da... Salvador, bom dia, avisa cargo 6570, livrou na sua escuta. Avisa cargo 6570, bom dia, livro táxi via Alfa e Juliette para o pátio 3. Entre Alfa e Juliette para o pátio 3, 6570. Vou no 607, cópia. Descendo ao final da 171, marca com Delta. Delta, pouso autorizado. Na pista 17, vento calmo, 1012 no ajuste. 1012 autorizado, pouso no 7, Delta. Para o táxi, o azul 4201, com 118 a bordo, 4 horas e... Alterna Ribeirão. Tente azul 4201. Livre o táxi à direita, ponto de espera da 101-0-1895. Livre táxi, ponto de espera 1815, azul 4201. Azul 4040, assim que o Embraer da companhia liberar o pátio, está livre o puxo acionamento, chame para o táxi e coordene o push com a equipe de solo. Sim, assim que a aeronave da companhia liberar, a gente aciona aqui o 4040. O gol no 607, na escuta para cópia? Nossa escuta, gol no 607. Ok, gol no 607, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesoluno 6, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. Decolagem é da 1-0, curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. Controle 1-19-8, o transponder é o 5443. Autorizado nível 360 para Guarulhos, decola da pista 10 com curva direita, Dael, Leda Bridge, Amper Zulu no 6, Belo Horizonte, Trive, direto Poços. 1198 é o controle, 5443 é o transponder com o 607. Tá correto, o 607, chame quando pronto, no G5. Chama para o ponto 607. Para posicionamento, achando a 6211, quando bate 3. Ok, tá autorizado, achando a 6211, chame para o táxi. Portará para o táxi, 6211. O voo no 642, cópia. Opa, cópia, agora no 642. Recife, autorizado nível 390, via Peruísque 58. A decolagem é da 1-0, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 1-19-8, o transponder é o 5441. Autorizado nível 390, Recife, Peruísque 58, tentando no 0 para a esquerda, saída Puca, Caju. Correto, e chame pronto no gate 1-0, gol no 642. Vai chamar quando pronto, gate 1-0, gol no 642. Tá 3517, cópia. Pronto, liga. Ok, tá autorizado Brasília, o nível 380, via Upper Zulu 17 até o destino. A decolagem é da 1-0, curvará à direita após subida Arbor e após direto Elefa. O controle 119-8 e o transponder é o 5445, tá 3517. Cliente está autorizado Brasília no 380 via Upper Zulu 97, direto direto, decolando da 10, curva direita, saída Arbor, após Arbor Elefa, controle 198, transponder 5445, 3597. correto, são 3517, chame para o puxo e acionamento. Táxi Azul 4040, 102 a bordo, 3 horas de autonomia, Avenida Galeão, para o táxi. Ciente, Azul 4040, livre o táxi à direita, ponto espera da 10, chame a torre, 1895. Ciente, primeira direita, 1895 no ponto espera, 4040. Para o táxi Oceaner 6211 com 119, alterna Guarulhos 330. Ciente, Oceaner 6211, táxi pelo pátio 3, pátio principal, Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 1895. E observe o 767 aí da APSA parqueando na posição 10 do pátio 3. É uma boa viagem, o 6211. Bem, gente do tráfego, China 6319, até a ponte espera da 10 pela Índia, 1895, contra lá, um excelente domingo. Um excelente sexto. Bom dia, Azul 4201, contato radar, saída da Elso, voo 340. Possibilidade de voar na proa de Leda? Direita, proa de Leda, 4201. Direita, Leda 401, subindo para o 340, obrigado. Oi, bom dia, Azul 4040, próximo ponto de espera, pronto. O Azul ciente, a linha mantém, aguarda 2 minutos devido a perfil de saída. Ciente, a linha mantém, o 4040. Voo 715, ciente é autorizado, Brasília, o nível 360, via Upezulu 17, a decolagem é da 10, curva à direita, subida Arbó, após Arbó Elefa, o controle 119.8, o transponder é o 5450. Autorizado 360 para Brasília, que é antes do Lugulo 7, em da pista 10, com a primeira fila direita na saída Arbor, pois Arbor é neto. O sistema 2 é o controle Salvador, o 4 é o transponder, voo no 7. Correto, voo no 7 no 5, chame para o bush e acionamento. Trabalhar, voo no 7. Autorizado a decolagem, vento calmo. E decolagem, 4040. Oi, Salvador, bom dia, China 6211, ponto espera da 10, pronto. 6211, bom dia, mantenha a ponto espera, vai ter que aguardar 3 minutos após o azul, devido a perfil de saída. 7621. Salvador, voo 1804. Voo 1804, prossiga. Bom dia, autorização pode ser com o senhor? Afirmo, está pronto para cópia? Ok, está autorizado, Galeão, o nível 360. Via Pezulu 10 até SMAP, após conforme o plano. A decolagem é da 10. a saída da El, após da El Leda e após Leda Bridge. A primeira curva é à direita. O controle 19.8 e o transponder é o 5433, o gol no 804. Gol 804, autorizado Galeão, nível 360, aerovia uniforme Zulu 10, até Smato. Depois, conforme o plano de voo, decola da 10 com curva à direita, é a primeira curva. Dael Leda Bridge, transponder 5433 e controle 198. Correto, gol 804, chame para o posto de acionamento, para o pronto. Ok, obrigado, reportarei. Controle Salvador, bom dia, azul 4040, decolou da El, livra 1200. Bom dia, azul 42, correção 4040 da azul. Contato radar, saída da El, subou 340. Da El 340, azul 4040. Espaço dentro do assento que é maior? Afirmativo, espaço e a prioridade da empresa. Espaço conforto. Gente, obrigado. Preparar 2000, ajuste no 02, controlado o localizador, a posição 03 no aeroporto. Do Galeão? É a da Ela e da Bridge. Da Ela e da Bridge, obrigado. Nada. TAM 3890, chame centro Recife, frequência 26.85. 6211, autorizada a decolagem, 350 graus, 2 nós. Decolagem, 6211. O táxi. Reporta aí para o táxi. Azul 4201, chefe de centro Recife, frequência 125.1.0.3325. 25.1.3325, ok, tchau, obrigado. 60, via Pesulu no 6, até o destino. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 119.8, o transponder é o 5453. 360 para Confins, upper Zulu no meia, decola 90, curva direita da El, Leda, Bridge, 198, o controle aciona 5453, boa noite 97. Correto, boa noite 97, chame para o push acionamento. Agora. Solo 3597, push acionamento 4. Itan 3597, está autorizado, chame táxi. Autorizado, chama para o táxi 3597. Localizador, o trip 5362. Trip 5362, VLF, chama o torre 118, desse 195. 6968. Torre Salvador, bom dia, o trip 5362, localizado no localizador. Bom dia, confirma, baixado checado? Ainda não, senhor. Confirme? Ainda não, não está baixado ainda não. Gente, portão baixado travado. Portão baixado travado. Pouso autorizado, estamos no zero, vento calmo, 1003, um ajuste. Pouso, 5362. 1003, um ajuste. E? Para ingressar no pátio principal, autorizado o reboque, chamando para ingresso no pátio principal. Ciente, obrigado. Gol noite 04, livre o táxi pelo pátio e Índia, seguindo o Airbus da TAM. No ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Salvador, Gondomé, 42, pega acionamento, posição 10. Autorizado, Gondomé, 42, chame táxi. Autorizado, vai chamar táxi, Gondomé, 42. Táxi, 3517, POB 129, 4 horas e 45 minutos de autonomia, alternando Campinas. Centro, TAM 3517, táxi à direita, ponto de espera da 10, torre 1895. À direita, ponto de espera 1895, bom dia, senhor, boa festa. Boa noite. Salvador, trip 5514 para pushback de acionamento. Autorizado, trip 5514, chame para o táxi. Guarão no quarto. Do norte, Zulu 607, aguarde, temos duas aeronaves que vão sair agora do pátio 3, aguarde a autorização. Ok, aguarde, Zulu 607. Alfa Yankee Alfa, agilize o reboque até o gate 8. Alfa Yankee Alfa, gente, obrigado. T3597, seu ponto de espera ainda não está pronto, se autorizado ali, mantém sobre a pista. Autorizado, né? Mantém reporte pronto para decolagem, T3597. Portaria T3597, obrigado. Solo 44, direito 1219. Direito 1219, bom dia. Não, 3325. 3325 ou 3325, excelente dia. Salvador, 1642 para o táxi, 1027 a bordo, 1023 para o 10, nativa Natal. Cliente, Gol no 642. É, aguarde só mais um instante para iniciar o táxi, o Gol no 642. Aguarda, Gol no 642. O Trip 5362, prossiga o táxi via Alfa e mantenha-se da Juliette. O Gol no 642, para informação, temos um Embraer da Azul aqui que está próximo aqui ao gate 612. O tráfego está sendo rebocado aqui para o gate 8. Táxi lentamente até as proximidades aí do gate 9. Assim que o Embraer parquear no gate 8, eu prossigo o táxi via Pátio e Índia para o ponto de espera da 10 e lá chame a torre em 1895.